Gol 1075, vai autorizar a descida para 3 mil pés, altímetro 1012. 1012, 3 mil pés, 1075. Chama agora, por 118 decimal 62. 86, bom. O objeto 6746 autorizado a final do procedimento ILS a Y0. Reporte estabilizado. Torre Salvador, bom dia, está 3663, passou externo estabilizado. Avistado, pouso autorizado no 0, vento salvo, 3663. Pouso autorizado, 3663. Salvador, boa noite, gol no 896, passa 170 para 150, informação Delta. Gol no 896, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, ajuste altímetro 1012. Chegada Mare para 050, 1012, boa noite, 96. Gol 9075, atração para sequenciamento, curva direita proa 225, limite localizador. Direita proa 225, limite localizador 9075, mantendo 210 norte. Grato. M63, Saldas 43, bem-vindo ao livrar à direita, táxi na minha escuta, prosseguindo Alfa, Juliette, Portão 62. Muito obrigado, Alfa, Juliette, Portão 63, 63. Gol 9075, completa a redução 1709, desça para 2000 pés, altímetro no 012. Para o localizador, esquerda pro 140, reporte estabilizado. Esquerda pro 140, 2000 pés, 1012, seguirem, certo? Correto. Estabilizado, LS, UFB 743. Objeto 6746, chama agora a torre 118 decimal, 612. Boa noite. Boa noite. Torre Salvador, Web 6746, estabilizado LS, baixar travado. 6746, avistado, pouso autorizado na 10, 100 com 3. 100 com 3, né? Boa no 86, controle. É difícil manter a presença proa por mais aproximadamente 18 milhas para evitar formações sobre o carro. Senso autorizado, gol no 86, desça para 3 ao pés, altímetro no 0 no 2. Após desvio, vou direto às 1. No meio, copia o controle. Copiado, 3000 pés, autorizado, desvio, voo no 8 no meio, 1012. Correto. ILS na 10, voo 9075. Voo 9075, completa final do procedimento ILS Express, chama agora a torre 118, decimal, 612, composto. 18 mega. Turbo 9075, LS 10, 4 milhas e meio do dia certo. Número 2 na aproximação, guarda continua na mesma, o 9075. Número 2, 75. Foi Salvador, o SAS 3520 novamente, informação Delta, autorização Aracaju, 90. Só um minuto, já aprovado, 90, pare a Puca, só um minuto, tá, com autorização. Ok, vai dando, a Puca. 6746, sol 248, direita na minha escuta, Alfa Quilo, Pátio 3, bem-vindo. Obrigado, 875, pista livre, vento 120 graus, com 5 nós, pouso autorizado. Livre, pouso 190, 9075. Gol 186 autorizada, final do procedimento LS, que vocês estão no zero. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000 pés, reporte estabilizado, gol 186. Zero para cópia. Procida. Aracaju 90 aprovado, decolada 10, curva esquerda, no perfil da Pucajamo, após voa direta Aracaju, 5407 transponder, controle opera 6935. Autorizado Aracaju 90, decolada 10, curva esquerda, Pucajamo, voa direta Aracaju, 5407-1935, 3520. Correto, portão 5, chame condução para o puxa acionar. 9075, salve 51, no direito, na minha escuta, Alfa e repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. 975. Juliette, portão 11. Portão 11. Capiteira 10, gol 86. Completa a final do procedimento LS X-Ray, chama a torre 118 decimal, meia dúzia, tem um bom pouso. 18,6 dúzia, gol 86, graças. Salvador, gol 186, capitalizado LS, pista 10. Gente, no 896, tem pouso autorizado, 130 graus, sete nós. E pouso cabeceira 190, boa noite, 96. Portão 5 aprovado, chama o táxi 3520. Autorizado, chama o táxi 3520. No meio no solo 58, libera direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso no táxi Juliette. Pode virar na sua escuta, direita, prossegue via Alfa e aguarda para ingresso na Juliette, na Juliette, na escuta Gol 8. táxi, da 3520. Estamos com 48 a bordo, 3 horas e 6 alternas. 520, o táxi em frente, última direita, via Índia, no ponto de espera, reporta pronto, o ajuste 1012. 1012, táxi em frente, pela última direita, Índia, reportará pronto, por favor. Manda boa noite, voo 907, está sendo aproximado para a cópia, Brasília. Brasília no 360, já aprovado, só um minuto para a cópia, voo 9075. Guarda, 9075. Na Juliette, até o portão 05. Juliette, portão 05, boa noite. Gol 9075, cópia. Copinha. Autorizado Brasília, nível 360, via UP, Zulu 17. Decolagem da pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, transição Elefa. A frequência do controle 119.35, aciona 5426. Brasília 360, tempo 17, decola da 10, curva à direita, 3 Arbor, transição Elefa. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, sinomento, gol 9075. Câmara. Projeção 3520, próximo ao ponto de espera, está pronto. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 110 graus com 05 nós, então 3520. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, está 3520. Decola 05, controle agora 119.35, bom voo. Boa, 1935, 3520. Controle Salvador, bom dia, 3520. Saída Fuga, Aracaju, 2100. Na 3520, bom dia. Contato radar na decolagem. Supra o nível 190 na saída Fuga. Saída Fuca 190 até 3520.